Nesta cena densa e poderosa, capturada em preto e branco, Sebastião Salgado registra um raro momento de suspensão no cotidiano exaustivo do garimpo. Um grupo de garimpeiros está sentado em uma encosta da mina, descansando ou observando algo fora do quadro. Suas expressões são múltiplas: cansaço, expectativa, concentração, reflexão. Um silêncio coletivo que contrasta fortemente com o movimento incessante das outras imagens da série. Há uma tensão no ar, algo está por acontecer ou acabou de acontecer. Alguns homens olham para o alto, outros para a frente, outros apenas repousam o corpo exausto. A diversidade dos rostos, jovens e mais velhos, homens com semblantes marcados pela poeira e pela luta, oferece um retrato profundo da humanidade no garimpo. Atrás deles, vemos mais trabalhadores em plena ação, subindo trilhas, carregando sacos, compondo pano de fundo em um cenário ainda ativo. As cordas, escadas, sacos empilhados e encostas desgastadas completam a ambientação árida e improvisada da mina. Mas é o olhar coletivo desses homens que mais impacta. Há algo de teatral e solene na forma como estão dispostos, quase como um coro trágico em uma peça grega. Essa imagem nos lembra que, em meio ao esforço desumano e à repetição física exaustiva, também existe a pausa, o olhar para o horizonte, o pensamento suspenso entre o que já foi e o que está por vir.